le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, comptamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, que estou de novo com vocês para despertar este sábado de manhã, sábado 28 de janeiro. E claro, já cá estamos, sim senhora, 9:07 da manhã, sim senhora, para passar o melhor da música portuguesa, um momento bem agradável em música, sim senhora, em minha companhia, uns dadinhos de conversa e muito mais. Tudo bom para vocês neste sábado? Bem fresquinho, mas bem que faz. Sim, senhora, precisamos dele, claro, é como tudo. Antigamente a minha avózinha dizia, é como o pão, precisamos de tudo. Sim, senhora. Tudo bom para vocês? Então vamos iniciar este programa. Desta manhã não haverá entrevistas, porque das 9 até às 11 vamos passar a informação, os dois novos programas, não muito novos, porque vocês já conhecem estas vozes, Carla Ferreira e Carla Gamboa, que iniciam hoje então os seus programas, e com muito prazer, que todos os sábados então, Cristina com Portugal no coração da parte da manhã, uma pausa musical depois na hora do meio-dia, das 16 às 18, Carla Ferreira, e das 18 às 20, Carla Gamboa, sim senhora, não foi escolhido, foi mesmo por acaso, claro que sim. Então formação até às 11, e das 11 então em dia será uma playlist musical, porque temos a reunião dos animadores, claro. É importante saber como é que eles vão, saber como é que eles têm para nos dizer, porque há alguns que uma pessoa vê raramente, e é por isso que é importante reuni-los. Boa manhã. Claro, e música, que é disso que nós gostamos, claro que sim. Boa música musical, dávamos a ouvir então os Toque e Dança. Toque e Dança, não se esqueçam, não é para sábado, mas é para o outro, claro, que lá estaremos todos neste bailarico da nossa rádio. Música, pois é, eu sei, é o que vocês estão à espera, e da boa música portuguesa, claro que sim. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal.

que a Deus eu peço. É tudo o que eu peço. Mãe, tu és tão bonita. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Sauf que Norte, sou do Norte. Claro, em Pons do Norte. E não se esqueçam então, este sábado não, para o próximo também não, mas é para o 11, claro, temos saída, temos encontro marcado. E para dançarmos juntos, claro que sim, já prometi, já tenho uma pessoa marcadinha no carnê de danças, mas podemos dançar todos, claro que sim. Não se esqueçam, então, 11 de fevereiro na sala de Montíssimo. Cristina Sá, sou do Norte. E quem é do Norte? Opa, vamos lá saber. Somos muitos, não é? Ai. Aquelas vozes do Pedro de Brunhosa. Se eu fosse um dia o teu olhar, gostaríamos, não era, de estar no lugar do outro e ver o que se passa. Imaginemos. Se um dia o teu olhar e tu as minhas

vezes logo no ar se agita a luz sem crer e mesmo dia vem devagar para te ver. Já rendido é de chegar nesse outro mundo só ter onde eu queria entrar um dia pra me perder, pra me perder. Yes, sir.

cu soñarte, toda chiquiridue, ay, ay, ay, tamidue, toda amada. Essa mulher é fogo, ela queima-me todo, eu me derreto louco, ela é, ela é. Essa mulher é fogo, ela queima-me todo, eu me derreto louco. É só fazer assim que eu vou, é só fazer assim que eu vou, é só fazer assim que eu vou, me entrega nessa paixão. pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Para dançar, menina, top. top, top, top, é demais. Ela é fatal e tal e tal. Menina top, top, top, é demais. Water Pest, you're number one. Fatal attacks, she's got me strong. Victoria's Secret, I'm playing my tongue. Choking on words like smoke in my lungs. Don't waste the dance with Sergio Song. Feeling lucky like the son of a gun. Menina top, top, top, top, top. Deixa todo mundo em choque quando chega pra dançar. Menina top, top, top, top, top. Eu sou escravo do seu toque desde que fui o seu pai. Ela é fatal e tal e tal. Menina top, top, top, é demais. Ela é fatal e tal e tal. Menina top, top, top, é demais. Para longe, na voz da Romana, vou para longe de ti, mas nós não queremos estar muito longe de vocês, claro que não, porque hoje estamos aqui em companhia, como eu dizia há bocadinho, os nossos programas do sábado à tarde vão se preencher, e graças a uma lindíssima voz que já cá está presente. Olá, muito bom dia. Olá Cristina, olá a todos, bom dia. Já conheceram esta voz, claro, Lusitana Paixão, que volta novamente aqui no nosso, nos nossos estúdios. Apresenta-te aqui então, és? Eu sou a Carla, então fiz a emissão Lusitana Paixão, já foi à sexta, já foi ao sábado de manhã, já foi ao sábado ao início da tarde e agora vai ser ao sábado à tardinha, das 16 às 18 horas, com grande prazer volto à Rádio Arco-Íris. E porquê mudar estes horários todos? Porque trabalhamos, não é? É. E tem que ser uma pessoa adaptar, mas quando há este bichinho e temos uma paixão pela rádio, não se pode parar, então não. Adaptamos todos estes momentos de rádio. E Carla, fala então deste programa, deste novo programa, diz-me coisas. Então, este programa chama-se Lusitana Paixão, não vai ser muito modificado de antes, só que vai ser falado em francês, para todas as pessoas que ouvirem a Rádio Arconcelho poderem perceber, e é com música latina, vamos ter atualidades da nossa região, o tempo, e também convidados un petit peu en français. Donc, parce que finalement, ce sera la musique qui sera latino, mais les invités seront de la région et autres sûrement. Oui, ce sera des associations, ce sera des artistes, toutes les personnes qui voudront venir parler d'un événement, ça sera très, très varié, très diversifié. Et bientôt, on aura un petit projet qui vient de naître comme ça entre nous deux. Et on vous en parlera un petit peu plus loin. Mais je pense qu'on est parti sur un projet On ne dit pas plus, n'est-ce pas? Surprise. Surprise, surprise. Mais on aura des choses à vous dire. De temps en temps, effectivement, on participera. Et Aux éteindre pas chance, c'est aussi revenir, mais revenir en force. Oui. Parce que ça fait combien de temps que tu as arrêté, je m'en souviens? J'ai arrêté juste avant le Covid. Ah, déjà? Juste avant le Covid, déjà, donc ça doit faire à peu près 3 ans. Ah, le oui, temps oui, passe effectivement. Vite. Effectivement. Mais il y a eu le Covid, et puis après, c'est vrai que j'ai jamais repris avec les aléas de la vie. Il y a eu des petits soucis par-ci, par-là. Voilà. On a essayé, mais les horaires et tout, voilà, ne convenaient pas. Donc, exactement, ça fait un petit moment qu'on essaye de trouver un compromis, de se dire, bah, voilà, cet horaire convient, mais ne convient pas à la radio. Il y a là, mais ça, mais on a réussi. On et a c'est réussi, plus important. Enfin, ouais. Depuis le mois de juin, quand même, hein, qu'on essaye. Oui, c'est vrai. Entre tes horaires, les miens, oui, et puis les disponibilités de chacun, c'est pas toujours évident. Mais c'est ça qui fait la force aussi de cette équipe de Radio Arc-en-Ciel, c'est qu'on essaie de faire le maximum pour chacun de nous et que, effectivement, bah, on aime ce qu'on fait et on essaie de trouver une solution à cette passion. Et je te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie de me faire confiance. Également. Et puis, bientôt, on trouvera une nouvelle voix aussi parce que, le samedi, ça sera à nous les nanas, hein, parce qu'on sera là. Et on a une nouvelle voix aussi qui va nous retrouver bientôt aussi pour une émission. Donc on aura Carla Gimbo qui réintègre aussi à la suite de Carla Ferreira. Donc elle sera aussi parmi nous pour animer. Donc c'est une émission. Si je me trompe pas, c'est Genève Laverte. Oui. Genève Laverte. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour bientôt parce qu'il faudra un petit temps de formation. Donc, aujourd'hui ou non? Oui. Oh, papa, pour te l'air d'être. Allez, viens causer avec nous. Justement, donc c'est ce qu'on disait à l'instant. Donc, c'est ça, ça va être les samedis. Les samedis vont être remplis des nanas. Dès le matin, il y aura moi, donc Portugal nous connaissons. On laissera un petit peu une petite pause musicale, une belle playlist musicale, et après on se retrouvera face aux deux Carla. Hey, Carla, attention, hein. Carla de choc là, hein, parce que les belles voix de la radio se retrouvent. Oh, ta, et vou te dar o pio. Não tinhas pio até agora? Não tinha pio. Não tinhas pio. Não, agora deves ter. Agora já tem, não. Tens. Olha, tourne le petit bouton en bas. Bas des fesses? Ah non, bas des fesses. Du micro, tu vois. Attention. Voilà. Oh là là. Ce qu'on manquait. Ça me manquait. C'est je te présente. Et c'est en live, hein. Salut Carla. Salut, moi Carla. C'est Carla. Comment tu on vas, Carla? On s'est déjà vu. Ça va, Carla? Ça va être. Elle est belle, la vie, hein, Carla. Oui. Moi, c'est Carla, elle est Carla. Salut, Carla, c'est le plus beau prénom du monde. Eh ben, on est bien d'accord. Alors, t'as la cliché. Bonjour les gars. Ça y est, on y est. Hein. Elle est belle, la vie, n'est-ce pas? On s'est retrouvé une fois à Paris toutes les trois. Toutes les trois. Ah ouais. Oui. Et oui, on était les trois journalistes. Voilà, c'est ça. Il faut que je retrouve la photo. C'était magnifique, cette photo. Ah bah, c'était pas mal, hein. C'était pas et mal. On s'est bien compris, bien. Non, c'est bien, c'est bon, vrai. Bon, à la prochaine virée sur Paris, toutes les trois. Ah, avec plaisir. Ah, c'est quand? Demain. Allez, c'est dommage. Va, c'est dommage parce qu'il y en avait une pour demain et que malheureusement, moi, je suis pas dispo. C'est les états généraux. Je crois que j'avais déjà été. C'est là qu'on s'était retrouvés, si je me trompe pas. Les états généraux, le regroupement de toutes les associations de France. Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est ce week-end, et malheureusement, moi, je peux pas, parce que dommage qu'on s'était pas parlé auparavant, parce qu'on serait partis toutes les trois à nouveau en vadrouille. Mais cette fois-ci, toutes les trois orléanaises. Hein. Il y a pas de Lyon au beau milieu de tout ça. Hein. En tout cas, Carla Freire, donc, qui sera Lusitana Paixão de 16h à 18h, et Carla Gimbo, qui sera de 18h. À 20h. Oui, tout à fait. Donc, soyez prêts parce qu'il y a les Carla sur l'antenne de la radio Arc-en-Ciel. Entre 16h et 20h, venez écouter les Carla. Ben voilà. Et alors, des programmes assez sympathiques parce que c'est totalement différent de ce que moi je fais, de ce qu'il y a déjà aujourd'hui en playlist dans nos studios. Et puis je suis super contente et ravie de vous retrouver. Donc Carla Freire nous a déjà présenté. Carla Gimbo va nous parler un petit peu de son futur programme. Olha, o meu programa, o meu futuro programa, e desculpem lá, mas isto é complicado. Eu gosto muito de falar em francês, eu sei que estou em França. Na terra do bom viver fazes como vês fazer, mas aqui estou em solo português e adoro a minha língua. A língua de Camões é a minha paixão e eu não sei fazer rádio de outra maneira. Sim, sei. Mas sabe-me o que é, magnifique, bom. Prefiro fazer rádio à nossa maneira e claro em português para portugueses, como convém. Excusez-moi, ceux qui ne comprennent pas le portugais. Portugais, c'est peut-être. Mais c'est le moment de parler en portugais. Tout à fait, d'apprendre, de comprendre, parce que d'aller passer des bonnes vacances là-bas, c'est le meilleur qu'il y a au monde. Somos um povo très accueillant. Ah bah dis donc, je mélange tout. C'est beau ça, n'importe quoi, madame. Bon, vamos lá então continuar em português. Vai ser um programa bem disposto, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo muito romântico, como é meu hábito também. Sou muito romântica, sou muito... Vamos ficar à espera de muita música anglo-saxónica, muita música dos anos 70, 80 e 90, especialmente dos anos 80. É a minha geração, eu sou de uma excelente... Somos, não é? Os anos 70 é assim, uma coisa assim fenomenal, as mulheres. E depois, mentalizem-se, minhas queridas, vocês que têm medo de envelhecer, tipo, não têm mesmo nada a ver. Somos como o vinho do Porto, nós vamos cada vez melhor. Ui, isto uma mulher, depois dos... A partir dos 45 anos, Senhor Misericórdia, é só boa vida. A gente já percebeu tudo, mas acreditem, o declínio é a partir dos 45 anos. A gente até aos 45 anos andamos ali a navegar. Ah, então a vida é assim. Ah, pois é, já percebi. Oh, minha querida, não percebeste? Foi nada. Não percebeste? Foi nada. Porque de repente, a partir dos... Vocês deram uma... Tenho 45 anos e meio, estou para ver. Vai chegar. Não, de repente cai-te a ficha, percebes? Sim. Sem te dares conta, cai-te a ficha e tu dizes assim: oh, fogo! É isto? Ai, já me podiam ter dito há tanto tempo. E de repente há um fogo assim em ti, há uma libertação, há... já não tens vergonha de nada, está plus de gêne, está plus rien. En fait, le monde il est à toi et tu t'en fous carrément et royalement de tout ce que les autres ils pensent, de tout ce que les autres ils disent. Ça n'a rien à voir. Tu vois, t'es toi-même finalement. Pour une fois dans ta vie, tu peux te permettre de ne pas être gêné du regard des autres et de ce que les autres ils disent, etc. Ben, non, t'es toi-même et tu t'en fous. Et ça, c'est magnifique. Donc vous voyez ce qui vous attend dans les... je pense que ça va... Ça va déménager. Ça va marder. Non, c'était pas ça, c'était ça. E como se vai chamar esse programa? Ficamos na janela aberta, como já foi, porque assim, Carla Gamboa já foi uma voz aqui da nossa rádio, tive que parar algum tempo. Por motivos pessoais, Já vai. Quase um ano. E agora, outra vez, esta paixão, este bichinho tem que voltar novamente, não é? Era impossível eu não voltar às ondas da Rádio Arconcelho. Estou neste mundo desde os meus 14 anos, foi a minha paixão, foi o meu primeiro amor, foi na rádio que eu comecei toda a minha vida. E para mim é impensável não sentir o cheiro. Vocês sabem, a rádio tem um cheiro especial. Só tocar cá dentro. Tem uma coisa... É. Sura pouco, c'est quelque chose de... Inexplicable. Oui, on n'arrive pas à s'en libérer, à s'en détacher. C'est impossible, quoi. Je comprends bien. É algo que nos fica, e este contacto, sobretudo... Quando nós temos pessoas tão lindas do outro lado a ouvir-nos, como é o auditório da Rádio Arconcelho, porque nós temos o melhor auditório do mundo. E nisso não tenham a mínima das dúvidas. Os ouvintes da Rádio Arconcelho são do melhor que há. São apaixonados também pela música, pela cultura portuguesa, pelo nosso passado, pelas coisas que ouvíamos em Portugal e que vamos reencontrar aqui, pelas coisas novas que estão a acontecer. Mas sabes que ontem teve oportunidade de falar com uma minha prima em Portugal, e uma pessoa que muito adora música e tudo, e ela disse assim: ó, Cristina, amanhã de manhã estás na rádio. Eu, sim, vale. Não, é importante que tu estejas na rádio, porque eu ao sábado de manhã tenho sempre aquela nostalgia, sinto-me só, não me sinto bem, e quando estás na rádio, porque as rádios aqui em Portugal passam música estrangeira, nunca passam aquela boa música portuguesa. Tu chegas à rádio, pões aquela música que eu aqui não posso ouvir e sinto-me mais em Portugal com claro, o teu programa, com o programa de cá. Então é importante que tu estejas sempre na rádio, sábado de manhã. Isso é excelente. Muito bem. Assim, e de Portugal, é assim. E olha, a minha filha está na Suíça e ela é igual também. E gostamos de ouvir porque é totalmente diferente. E é isto claro que faz... como é que eu ia dizer, a magia desta rádio, a diferença desta rádio também é que somos livres da expressão, somos livres da expressão musical e é isto que faz também a riqueza da nossa rádio. Isso é excelente e é magnífico, ma chérie, sempre lhe digo em português. Magnífico! Muito bem, então, Carla, será a janela aberta, é isso? É, para contrabalançar justamente o teu programa também. Onde eu vou passar justamente outro tipo de música, se calhar mais aquela música que se ouve também em Portugal e que aqui não se ouve tanto. Claro. Porque a nossa infância, a nossa adolescência, sobretudo para aqueles que puderam ter a sorte de a passar em Portugal, nós temos outras recordações de outras músicas. Não são as mesmas músicas que passaram aqui em França. Claro que não. E isso sabe-nos muito bem de vez em quando ouvir os táxi, de vez em quando ouvir. Ah, pá, sabes assim, uma Adelaide Ferreira a rasgar o véu completamente. E outras e outras músicas anglo-saxónicas. E é isso que nós mais esperamos. Desejo-vos tudo de bom às duas. Obrigada. Acho que começa aqui uma longa história. E então, viva os vossos programas. E então, até logo. Até logo. Loguinho. Beijo. Ça va bien? T'as tout de bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Eh oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Leal canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. Au groupe 25 de avril, pour animer au bal, le groupe 25 avril nous fera danser jusqu'au petit matin. On vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montesson à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, comptamos contigo. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Decidi.

vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer com as mãos no ar. Ninguém vai parar. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. A tia Francisca, lá do meu lugar, com 70 anos, diz ela que vai casar. O noivo é rico, por quem se apaixonou. Vai casar de velha, porque em nova não casou. Diz que quer ter filho. Ai, credo em cru. Com 70 anos, ainda pensa em dar à luz. Coitada da velha, o que havia de pensar? Perdeu o juízo, diz ela que vai casar. Ó tia Francisca, não pense em casar. Diz ela também, tem o direito a experimentar. Coitada da velha, o que havia de pensar? Perdeu o juízo, diz ela que vai casar. Ó tia Francisca, não pense em casar. Diz ela também, tem o direito a experimentar. O dia do casamento já se aproximou e o raio da veia sempre se casou. Na lua de mel foram para Tavira, com 70 anos até parece mentira. Velha arrebitada, filhos não teve ela. Quem se convencia que ia ser genro ou nora dela? Coitada da velha, no que havia de pensar? Perdeu o juízo, diz ela que vai casar. Ó tia Francisca, não pense em casar. Diz ela também, tem direito a experimentar. Coitada da velha, no que havia de pensar? Perdeu o juízo.

amante, eu estou louco de prazer. Quero ter alma latina em paixão. Vem sentir o meu bater do coração. Dança e faz-te renascer. Que eu serei até morrer, alma latina. Quero ser alma latina em paixão. Vem sentir o meu bater do coração. Dança, vem me envolver. Esta noite tu vais ser feliz comigo. Vem, amor, segue os passos desta dança. Sente o meu suor e viaja nos meus sonhos. Que eu estou aqui. Quero mais uma aventura e entregar-me a ti. É um provar do meu sabor. Esse teu olhar tão quente faz-me enlouquecer. Quero amar-te, eu estou louco de prazer. Quédate, quédate. mano arriba. Para Italia, levanta la mano arriba. Para Colombia, levanta la mano arriba. Para Cuba, levanta la mano arriba. Para México, levanta la mano arriba. Para Puerto Rico, levanta la mano arriba. Para los latinos, levanto la mano arriba. La fiesta empieza, todo el mundo baila. Y tú al medio mueves y tú. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Danza conmigo, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya. Eu vou dizendo assim: vai, vai no cavalinho. bocó, no bocó, no bocó. Segura a gatinha, não sai. Dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho, vai. Vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vem no botão, no botão, no botão, no botão. Nuno Portugal, não sai do galope. No botão, no botão, no botão, no botão. Segura a gatinha, não sai. Na pomadinha não, na pomadinha não, na pomadinha. Quem dá pomada sou eu. Vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai. Creio que a noite sempre se torna.